numa abordagem final sobre o município de Niterói, desenvolveremos em duas etapas os principais pontos turísticos que fazem parte desta cidade. Inicialmente queremos mostrar para vocês que este município é o terceiro dentro do contexto fluminense, portanto dentro do estado do Rio de Janeiro, que mais recebe turistas. Em primeiro, você tem a capital, em segundo, o município de Búzios, na área da Costa do Sol, e em terceiro, portanto, o município de Niterói. E isso se deve ao fato de que grandes centros culturais, grandes centros históricos e as nossas belas paisagens das praias oceânicas que aqui nós temos fazem com que um grande número de turistas venham aqui conhecer estas regiões. Paralelamente, queremos também dizer que o número de hotéis que dispomos é um número muito reduzido, muito restrito. E, em contrapartida a este fato, os turistas que estão hospedados, principalmente no Rio de Janeiro, fazem uma extensão de Niterói, porque aqui eles vêm conhecer estes pontos magníficos que nós possuímos e fazem então pernoite na cidade em que eles estão hospedados. Então, este é um fato contundente, um fato muito interessante. Nesta nossa primeira parte, vamos começar falando sobre a nossa linda e área oceânica, onde várias praias fazem parte deste contexto, principalmente as praias de Cambuinhas, a praia de Piratininga, a praia de Itaipu, onde você encontra um museu, um lindo museu, que tem ali materiais que foram encontrados nos sambaquis aqui existentes, dos índios que aqui viveram de 8 a 10 mil anos. Então, este é um fato notório, um fato muito interessante que você pode também visitar. Além destas praias, nós vamos ter contato com a praia de Itacoatiara. A praia de Itacoatiara, que significa pedras riscada ou pedras pintada, ela tem um costão que adentra o oceano, está, portanto, numa área monolítica, muito bonita. Nós podemos até passear em cima deste grande bloco monolítico, e faz parte, este grande bloco, faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca, onde ali você vai ter contato com os remanescentes da nossa grande Mata Atlântica e, inclusive, vegetais rupícolas que você encontra aqui na área, principalmente com as bromélias e as orquídeas, que são flores lindíssimas que aqui são encontradas. É, dentro desta área da região de Praiana, você vai ter contato com, principalmente com a praia de Camboinhas e Piratininga, com um oceano em que você pode então aproveitar e fazer seus mergulhos. É, você tem também condições que são oferecidas aos turistas, essas condições, de você poder então ficar sentado com sua mesa e suas cadeiras, com guarda-sóis, e ali então você vai aproveitar esta franja arenosa, essa areia muito alva, muito fina, e fazer então seus mergulhos ali, inclusive fazer também o uso das barracas que oferecem para todos nós iguarias, principalmente ligadas aos frutos do mar, no caso, por exemplo, camarão, peixe, etc. Então, este é um fato muito importante que você tem aqui e que você então vai passar aqui um dia de grandes realizações, onde você pode vai ter o lazer, você vai tomar contato com a natureza e você pode fotografar isto aqui e sair daqui então radiante diante destes fatos que você vai aqui encontrar. Então, saindo dessas áreas oceânicas, nós vamos entrar agora no outro ponto turístico de grande relevância, que é a presença de muitos fortes na área de Jurujuba, principalmente o forte de Rio Branco, forte de Imbuí, o forte de São Luís e o forte de Picos, que fica a 250 metros de altitude. E você, seguindo esta trilha, você vai de encontro à grande fortaleza do século XVII, que foi aí implantada numa região majestosa, muito linda. Então, esta fortaleza está incrustada no granito aí, que vai fazer parte da barra da Baía de Guanabara, portanto, uma paisagem magnífica, além das histórias que são contadas para todos os turistas que aqui vêm em torno, por exemplo, segundo as estatísticas, em torno de 2 mil pessoas vêm aqui para visitar esta região e ouvir, inclusive, através dos guias de turismo, a história que aqui nós podemos passar para todos vocês. Além de uma igreja pequena de Santa Bárbara, de estilo colonial, muito bonita também esta igreja, que vai fazer parte da área. Então, as histórias contadas pelos fortes aqui existentes também são histórias magníficas, contadas pelos guias que aqui vocês encontrarão. Outro forte na área de Gragoatá, que é o segundo forte também do século XVII, você aqui então encontra grandes histórias, lindas histórias sobre este forte, que é o forte de Gragoatá. Saindo desta região, desta área, dentro de Jurujuba ainda, você vai ter vários restaurantes, com iguarias ligadas ao fruto do mar, em que você então pode usufruir deste benefício aqui que nos é que são oferecidos a vocês. Seguindo então para a região de São Francisco e de Charitas, você vai ter contato com São Francisco, com uma área muito linda, que é o parque da cidade, com uma altitude de 270 metros, onde você tem uma área biológica, né? Onde preserva então os remanescentes da nossa Mata Atlântica, e uma paisagem vislumbrante que você tem ali no cimo desta região, das áreas oceânicas da nossa área aqui de Caraí, do bairro de Caraí, da Baía de Guanabara, das lagoas, enfim, são paisagens que podem ser fotografadas por todos nós, né? E vocês aqui então ficarão com esta ideia espetacular desta região. Saindo então de São Francisco, você vai encontrar a região de Charitas. E faço logo uma mostrando para vocês o número gigantesco de bares e restaurantes, inclusive restaurantes à la carte, principalmente, e que você então é um point muito importante, a região de São Francisco e a região das Charitas, com um calçadão, onde você então pode fazer passeios magníficos aqui e conhecer nas Charitas esta hidroviária futurista idealizada por este grande arquiteto Oscar Niemeyer, que foi inaugurada em 2004 deste bairro, e que leva a nossa elite com catamarãs menores para a região do Rio de Janeiro, na Praça 15. Então ali você pode também fazer lindas fotografias, porque é uma hidroviária muito bonita, que chama a nossa atenção e vai nos encantar de sobremaneira. Então, saindo desta região, você vai logo de encontro à área da região do Ingá. Dentro do Ingá, você vai ter contato com o Museu do Ingá, que é um museu que nos conta a história dos governadores até 1975, portanto, uma área cultural de grande importância, cultural e histórica. Depois, então, dentro ainda do Ingá, você vai contactar com o Museu Antônio Parreiras, que é um museu do grande pintor, que aí comprou esta área de 5 mil metros quadrados, fez a sua residência, e hoje, então, este museu você pode conhecer, uma região arborizada, muito bonita, além dos quadros deste grande pintor e de outros pintores que aqui também fazem as suas exposições. E depois, então, na região de São Domingos, você vai contactar com um grande solar, que é o Solar de Jambeiro, que foi construído em 1893, que serviu de residência para uma elite, para grandes nobres que aqui vieram e se residiram neste imponente solar, que é o Solar do Jambeiro, também com uma região muito arborizada, muito linda. Inclusive o nosso pintor Antônio Parreiras residiu neste solar por um ano e meio, quase 2 anos, antes de comprar esta área em que hoje você tem o Museu Antônio Parreiras. Saindo, portanto, da região de São Domingos e do Ingá, você vai entrar em contato com a região de Icaraí. Então, Icaraí, que é um bairro cosmopolita, é um bairro muito lindo, que tem uma estrutura urbanística fundamental para a sua beleza, em que todas as ruas, no sentido vertical, caem na praia de Icaraí. Então ele vem até a praia de Icaraí, onde você tem um grande calçadão que você pode fazer uso dele, né? E conhecer então uma praça muito bonita que tem aí próximo à praia de Icaraí. E também você vai conhecer o Campo de São Bento, que é um campo majestoso, muito arborizado, com pontes lindíssimas, e inclusive aos domingos você vai ter o contato com muitas barracas de artesanatos e outros produtos que são aí vendidos. Então são horas de lazer que você pode passar neste campo, no Campo de São Bento, que tem também uma história muito rica para ser contada para vocês. Além disso, você tem em Icaraí ainda duas grandes áreas de física, que é uma pedra do Índio. Então são dois grandes monumentos, a Pedra do Índio e a Pedra de Itapuca. Essa pedra de Itapuca significa pedra solapada, pedra furada. Esses dois monumentos físicos fizeram parte de uma grande pedreira que nós tínhamos dentro desta área, que foi dinamitada para fazer então a passagem para a praia de Icaraí, porque aqui nós não passávamos, a não ser por esta área furada, feita pelas ondas da Baía de Guanabara. E hoje, então, foi dinamitado essa pedreira, e hoje, então, você tem a Pedra do Itapuca e a Pedra do Índio, que podem ser aqui fotografadas, e que você vai então também ter a presença para o grupo de uma lenda que pode ser contada dentro da área de Itapuca, onde você tem a história de uma lenda de um casal de índios, de tribos ferozes e diferentes, e que então se amaram, e aí então eles contam a lenda sobre estes dois, sobre este casal. Muito bem, saindo então desta região, você vai contactar com a área de Boa Viagem, e aí na área da Boa Viagem você vai ter a presença desta grande obra, monumental obra do MAC, que é um Museu de Arte Contemporânea, que está instalada num grande espigão dentro da Boa Viagem, com uma paisagem lindíssima do Rio de Janeiro, uma paisagem também lindíssima da ilha da Boa Viagem, que tem também uma imponente igreja que pode ser visitada por vocês, né? E então aí vocês vão ter então contato com esta a obra deste grande eminente arquiteto Oscar Niemeyer, que ele faz parte do chamado Caminho Niemeyer, que vai até a área do centro de Niterói. Então, Oscar Niemeyer vai agora completar, no dia 15 de dezembro, vai completar 103 anos de idade. Então, esta foi a primeira etapa. Aliás, eu quero concluir esta primeira etapa mostrando também... Não, já o Gragoatá, que aliás eu já falei sobre o Gragoatá. Então, esta foi a primeira parte dos pontos turísticos de Niterói. E depois, então, nós faremos a segunda etapa sobre os pontos turísticos que você encontra aqui dentro desta região. Muito obrigado.